Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje estaremos lendo o capítulo 2, que nos fala de uma visão acerca da paternidade. Nós iniciamos lendo Salmo 78, versículos de 2 a 4. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Uma visão acerca da paternidade. Em Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Imagina que em uma noite, enquanto você dorme, Deus venha te visitar em sonho. E Ele diz: venha comigo, há algo que quero lhe mostrar. Em um instante, você se encontra em um quarto escuro e sujo que você nunca viu antes. Olhando ao redor, você vê pilhas de roupas sujas e lixo por toda a parte. O mau cheiro é quase insuportável. De repente, você vê um movimento de sombras. E lá está um homem fraco, já de certa idade, agachado em um canto, sozinho, com falta de ar, vomitando todo o chão. Você sente nojo e pergunta para o Senhor: quem é esse? Ele responde: quero que você conheça um homem, Timóteo. Há muitos como ele na terra. Ele é ruim, insensato, assim como seu pai foi. Sempre me odiou e sempre se voltou para o mal. Deus, então, começa a te mostrar momentos da vida de Timóteo, do início ao fim. Você toma conhecimento da sua história, sua concepção ilegítima, seu nascimento indesejado, a pobreza e a dor resultantes da negligência, rejeição e abuso de seu pai. Você vê a dor nos olhos de Timóteo enquanto criança. O coração dele vai se enchendo de raiva até que endurece com ódio e amargura. Agora, ele é só fúria. Você balança a cabeça em sinal de desaprovação ao vê-lo crescer rejeitando todos os tipos de sabedoria e de conselhos que Deus misericordioso envia ao longo da sua vida, na tentativa de resgatá-lo. Ele se revolta contra toda autoridade, despreza todas as repreensões amorosas e resiste às muitas oportunidades de mudar de vida. Não há nada que você possa fazer a não ser vê-lo violar a pureza de várias moças durante a sua juventude. Tudo aquilo era consequência de abusos e abandono do pai. Era o resultado de uma vida de sofrimento e falta de amor. Você testemunha Timóteo roubando e desperdiçando várias vezes, enganando os outros, rejeitando todas as formas de responsabilidade, cobiçando e aproveitando-se do próximo. sempre fugindo da verdade. Ele tem uma vida de violência, perversão, vícios e embriaguez. E embora atormentado e perseguido por seus demônios, ele continua se revoltando contra Deus, amaldiçoando seu santo nome e de forma imprudente vivendo cada dia um dos seus dias, destruindo sua própria vida, bem como a daqueles ao seu redor. Cada fase da vida de Timóteo passa diante de você como um pesadelo após o outro, com consequências cada vez piores. São atos de destruição que se estendem ao longo do tempo, trazendo nada além de dor e sofrimento a todos em seu caminho. Ele desperdiça todos os dias da sua existência como diamantes, até que finalmente essa biografia chega ao fim e você o vê naquele momento, da maneira como você viu primeiro, velho, sujo, degradado, irreconhecível. Vendo agora jogado no chão, com o olhar vazio e tomado pelo mal, você percebe que o salário do pecado de Timóteo é a morte, em todos os aspectos possíveis. No fim da vida de Timóteo, em seu capítulo final, você compartilha a ira justificada de Deus enquanto lamenta a perda de que poderia ter sido melhor. Em seguida, o Senhor fala novamente: amanhã, em seu 66º aniversário, Timóteo não terá mais a minha misericórdia. E eu exigirei dele a sua vida pecaminosa e incompassível. Ele vai morrer aqui sozinho e ninguém vai chorar a sua morte. E depois, pergunta você, ele rejeitou a mim, ao meu filho oferecido em sacrifício, e ele será julgado de acordo com as normas da minha santa palavra. Ele será lançado às trevas para se juntar aos seus pais no tormento. Você treme ao ouvir essas palavras, mas tem consciência da justiça de Deus e de que ela deve ser executada. Você pergunta: como a vida deste homem poderia me servir de exemplo, Senhor? A dor na face de Deus começa a se transformar em esperança. Ele olha em seus olhos e um sorriso caloroso desperta em seu rosto. Quero mostrar o que a minha graça pode fazer. O que o Senhor quer dizer? Você viu onde Timóteo está. Agora eu quero que veja a vida que ele deveria ter vivido. Como teria sido se ele e seu pai tivessem me obedecido? Você sabe que o salário do pecado é a morte. Mas agora eu quero que você conheça os frutos da justiça também. Imediatamente você viaja com o Senhor para muitas décadas atrás e vê de pé na parte de trás de uma pequena igreja. Ao olhar ao redor do pequeno prédio, você percebe que as roupas das pessoas na congregação lembram daquelas que seus bisavós usavam em fotos antigas que você tinha visto quando era criança. Sua atenção é atraída para um jovem militar uniformizado sentado na fileira de trás. Ele está sussurrando ao ouvido de uma jovem mulher, um tanto mal vestida, sentada ao lado dele. Quem é ele, Senhor? pergunta você. Esse é o pai de Timóteo, Tiago, ainda jovem. Esse foi o dia em que ele endureceu seu coração e se afastou de mim. Mas você vai vê-lo reagir ao meu chamado de maneira diferente nessa visão. De repente, a voz do pregador convidado ecoa por detrás do púlpito. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo. À medida que ele convida a todos, convidos para ouvir, a se arrependerem dos seus pecados, a congregação fica de pé e o pequeno coro começa a cantar a primeira estrofe de maravilhosa graça. Seus olhos se voltam atentos para Tiago quando ele cruza os braços e faz cara feia, mas depois algo acontece. Seu semblante muda, ele abaixa os olhos e fica pensativo. Em seguida, ele olha para cima novamente, vê as pessoas saindo uma por uma de seus assentos e se aproximando do altar, ajoelhando-se em oração, ansiosas para se redimirem com Deus. Hoje é o dia da salvação. O homem continua a pregar. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Arrependei-vos e convertei-vos, então seus pecados poderão ser apagados, para que os tempos de revigoramento possam vir da presença do Senhor. Venham a Cristo enquanto vocês ainda têm chance. É hora de vocês escolherem. Tiago começa a tremer e lágrimas brotam dos seus olhos. Então, ao contrário de tudo que ele havia feito no passado, ele também sai, caminha lentamente para o altar e se ajoelha. Todos os outros sons na sala desaparecem e você consegue ouvir cada palavra da humildade de Tiago. Há tanta sinceridade em sua voz. Quando ele clama a Deus por ajuda e perdão, ele ora para ser salvo e expressa sua fé no Filho morto de Deus. Então, depois de um breve momento de silêncio, Tiago se levanta e suspira profundamente. Vendo o caminhar de volta ao assento, você sente uma diferença em seu semblante. Há algo que não existia antes: paz e esperança. E você percebe que tudo que parecia estar estabelecido sobre o futuro daquele jovem está prestes a acontecer de uma forma completamente diferente. O tempo corre, sua mente repassa imagens da vida de Tiago e a história começa a ser reescrita diante dos seus olhos. Ao invés de violar Lili, a jovem sentada ao seu lado dele na última fileira da igreja, para depois abandoná-la com Timóteo em seu ventre, você vê Tiago compartilhar sua fé recém-descoberta com ela. De imediato, Lili toma a fé dele como sua também. Eles falam com o pastor e ambos são batizados. vivendo essa nova religião. Eles reconstroem a relação com compromisso, renovada pureza, honra e amor sincero. Você vê Tiago falar com o pai de Lili para se casar com ela, tendo a bênção de seus pais e de sua igreja. Você os vê iniciar a vida de casados com a bênção de Deus e com uma base sólida de fé. Tiago e Lili crescem espiritualmente a cada dia, adorando a Deus e ouvindo os ensinamentos da sua palavra, estando em comunhão uns com os outros cristãos ou passando o tempo sozinhos em oração. Certa manhã, ao ler a Bíblia, Tiago descobre que ele deve amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. Ele percebe que Deus o chamou para ser líder espiritual da sua casa e ora para Deus esclarecer o significado disto. E quanto mais ele obedece às Escrituras, mais Tiago amadurece espiritualmente e renova sua alma. Ele começa a discernir o que é certo e o que é errado em sua vida. Além de reavaliar os exemplos que teve de seus próprios pais enquanto criança, profundamente magoado com seu pai, você vê a luta de Tiago contra seus ressentimentos e contra a dificuldade de perdoá-lo completamente. Essa amargura o persegue desde a sua juventude. Então ele pede para Deus quebrar todas as correntes destrutivas em sua vida que vinham há muito tempo assombrando sua família. Você sente a sua alegria e liberdade à medida que Deus começa a dar a ele avanços pessoais de maneira cada vez mais consistente. Tiago e Lili estabelecem hábitos melhores e começam novas tradições familiares. Os domingos se tornam dias de descanso e adoração. Eles começam a tomar todas as suas grandes decisões juntos em oração. Quando surgem desacordos e desavenças, eles rapidamente superam e perdoam um ao outro. Tiago ouve com mais carinho as ideias e pedidos de Lili. E ela cada vez mais respeita e confia em suas decisões de liderança. Então acontece, depois de pedir a Deus durante meses para abençoá-los com filhos, Lili anuncia que está grávida. Cheio de alegria, Tiago agradece a Deus por essa inestimável graça. Ele e Lili começam a orar diariamente para que o Senhor abençoe, proteja e faça daquela criança um instrumento de Deus para sua honra. Você fica intrigado com a diferença significativa entre as duas visões da vida de Timóteo. Ele agora está nascendo em um lar forte, que honra a Deus, em uma família na qual o pai e a sua mãe se amam intensamente. Mais adiante, você vê Tiago e Lili apresentando Timóteo à igreja, entregando-o a Deus. Você sente a insegurança de quando eles oram com o pastor, pedindo sabedoria diária e orientação para criar bem Timóteo e para ensinar o caminho que ele deve seguir. Você sorri ao ver Tiago olhar com admiração o rostinho do seu filho e sentir orgulho por tê-lo nos braços. Acompanhando o crescimento de Timóteo, você pode dizer que ele se sente emocionalmente seguro e sabe que é amado. Você vê a harmonia da mãe, do pai, na tentativa de juntos dar ensinamentos da mãe, combinados com incentivos e disciplinas do pai, desenvolvem uma relação leal e amorosa entre pais e filho. Ele ouve seu pai lendo as escrituras em voz alta em casa e descobre, ainda pequeno, que Deus o criou à sua imagem e quer ter um relacionamento com ele. Você se alegra ao ver Tiago brincar com seu filho no chão, ensinando-o a amarrar os sapatos e andar de bicicleta. Você vê Timóteo ser carregado nos ombros pelo pai e passear pela cidade toda. Por onde passa, o pai diz: "Esse é meu filho, ele é meu grande campeão, não é?" Muitas coisas que Tiago diz ou faz para Timóteo agora são inspiradas naquilo que ele deseja ter vivido com o seu próprio pai enquanto era criança. À medida que Timóteo cresce, você vê Tiago ensinando os 10 mandamentos para que seu filho possa discernir o certo do errado e amar ao próximo. Depois você se lembra de Timóteo sendo exortado por seu egoísmo e desobediência, enquanto teu pai lhe ensina que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Timóteo fica surpreso e maravilhado quando ouve o pai falar sobre o sacrifício que Jesus fez de boa vontade ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então você vê Timóteo, na pureza da fé, entregar seu coração e submeter a sua vida a Jesus Cristo em oração. Você compartilha a alegria de vê-lo ser batizado em sua igreja. Seus pais percebem uma clara mudança em seu comportamento ao longo dos meses seguintes. A consciência de Timóteo se torna sensível. Ele está mais obediente. Seu desejo de amar a Deus e ao próximo aumenta. Tiago está sempre lá para orientar Timóteo, garantir que ele cresça seguindo o caminho de Deus e para usar os acontecimentos de cada dia a fim de ensinar ao filho lições de caráter e responsabilidade. Ao passarem por um mendigo dormindo na rua, Tiago fala a Timóteo sobre a importância de trabalhar arduamente e, ao mesmo tempo, de mostrar compaixão para com os pobres. Tanto em casa como na igreja, seu pai lhe mostra como abrir a porta para uma senhora e como se portar na presença de idosos. Depois que um ladrão invade a casa de sua família enquanto estão longe, Tiago fala para Timóteo sobre o perdão e a honestidade e explica por que de acumularmos nossos tesouros no céu. Um dia, Timóteo andava pela cozinha e se deparou com seu pai, abraçando sua mãe com carinho e a beijando com ternura. Você sorri quando vê Tiago olhar para o seu filho, piscar e dizer: "Filho, quando você se casar, não se esqueça de beijar a sua mulher e dizer que a ama todos os dias. Isso vai ajudá-la a ficar linda como a sua mãe." Timóteo decide, aos 8 anos de idade, que quando crescer, quer se casar com alguém com um semblante radiante como o da sua mãe. Embora ele perceba a cada dia que seus pais são imperfeitos e que muitas vezes falham um com o outro, ele os vê rapidamente trabalhar suas diferenças juntos, perdoar e aprender com cada erro. Queridos, hoje eu deixo com vocês esse áudio para que vocês possam meditar na palavra de Deus e naquilo que tudo que foi dito aqui. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.